vieram ver o show. Tem gente apaixonada e outras nem aí. Eu vim com a morena mais linda que eu já vi. Grita pião bem alto e começa o show. Segura pião, segura meu amor. O primeiro a cair, ligeiro se levantou. É festa de rodeio e contente eu estou. Grita pião bem alto e começa o show. Segura pião, segura meu amor. O primeiro a cair, ligeiro se levantou. É festa de rodeio e contente eu estou. Iê, iê, iê, coração fica na mão quando o boi vai a pular. Iê, iê, iê, rodeio é minha vida e a morena mais querida foi meu prêmio de amor. Gente apaixonada e outras nem aí. Eu vim com a morena mais linda que eu já vi. Grita pião bem alto e começa o show. Segura pião, segura meu amor. O primeiro a cair, ligeiro se levantou. É festa de rodeio e contente eu estou. Grita pião bem alto e começa o show. Segura pião, segura meu amor. O primeiro a cair, ligeiro se levantou. É festa de rodeio e contente eu estou. Iê, iê, iê, iá, coração fica na mão quando o boi vai a pular. Iê, iê, iê, iô, rodeio é minha vida e a morena mais querida foi meu prêmio de amor. Iê, iê, iê, iá, coração fica na mão quando o boi vai a pular. Iê, iê, iê, oh, rodeio é minha vida e a morena mais querida foi meu prêmio de amor.